402. Passo 402, metrô 90 graus, 049, autorizado, pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero. Ah, só confirmando, esse item de reporte está embaixado travado, já mudou, né? Não é necessário mais reportar, né? Fala que é necessário o piloto reportado, bem checado. Porém, não, na fraseologia não tem mais a parte da torre exigindo o reporte. Porém, como se é necessário o piloto reportar e a gente é o órgão fiscalizador, continua sob nossa responsabilidade. Se der algum problema, vai cair sobre nós, entendeu? Ah, tá ok. Obrigado. Autorizado em Siria, nível 040, decoda 197 por direita, saída coral, controle 119, perdão, 120, décima 8, transponder 0146. Eu sou o autorizado da Fox, por gentileza, modifico o transfundo para 0167, acionamento da Fisa Colégio, 1895, ajuste 014. Delta Fox, direcionar, reportar. Delta Fox. Azul 402, solo 25, direita, solo 21, décima 1. 219 na Echo, 402. Você pode estar no ingresso do site do Delta Fox. Iniciando o TAM 3191. O 4082, ingresso direto, posição 01. Direto para 01, 402. 8. 1208, TAM 3191. Autorizado ingresso do Portarelli, pronto, é que tá tudo forte, não sei. Autorizado a colapso pelo 7, retorno 60 graus, 059. Autorizado a colapso. Zero meio, guardando para ingresso. 229, autorizado para seguir faz 3, sensacional é reposta. Ok, seguindo. Plus 31, controle 19 decimal, correndo 120 decimal. 1201, Delta Fox. Torre, o controle não responde 120 ou não. Zero, décima 8, confirmando. 120 ou não? 1208, 8. Ok, então. Vitor, Kilo Quebec. Oi, Salvador, o Sinaga 255. 255, confirma a tua chegada. 1920.8 e o transponder 5137. Wagner 255. Atualizado, pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 049, China 6255. Pouso no zero, 6255. Pegue livre acionar, reportagem. Solas 37, direita som 2.1. Direita 2.1, é 2.1. Sol, Salvador, o cenário é 2.1. Firme, quem chamou? O cenário é 2.1. 6255, autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette, posição 06, 6255. O número estabilizado, pode repetir, senhor? Reporta externo, três checados, letras. Afirmativo. A intenção após o externo, senhor, cancela e uma base pela direita para pouso na 197. Ciente, reporta para o cancelamento, letras. Zulu está reportando da presente. Plano notificado as 38, reporta de base pelo final. Base. Da 197 pela direita, letras. Zulu, reporta lá de base para final 97 com cheque de trem. Sandra bom dia, estou autorizado o Guarulhos, Senda 340. Decola piso no zero, curva à direita, seja da El, Leda, Motiva. Viel, piso 1 no zero. Tira aí, base, piso 44 e prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1-20-18, responda 5136. Autorizado 340 para Guarulhos, via Upper Zulu 10, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44. Decola da 10, curva direita, da EULE da Mótima, controle 1208, aciona 5136, 3895. 3895, treinamento está correto, chamando para os 10 treinamentos. Camarada. Táxi Azul 4207, 125 a bordo, 4 horas e 20, alterna Ribeirão Preto. 4207, autorizado táxi via Índia, posto 0 na 0, corre 1-1895, existe na 0, na 3. 0 na 3, via Índia, ponto 0, 207, bom dia, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 2, 0, 0 graus, 0 menos. A linha decolar no 0, azul 4207. A base da 17, cumprindo a chave checada, o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu autorizado, pouso, pista no 7, vento 2, 0, 0 graus, 0 menos. Juliette Tango Zulu, Tango Zulu. Bom dia, informação em curso é para sair da Pucacaju. Pucacaju. Pode. Posso ficar com o apagão? Acho que o apagão foi para o Chitão, entre-checado. Bom, não apagou. Bom. Fica pra que aguarda. Chega de essa rotação. Serra Tango está autorizado para Serra Delta Lima Oscar, decola 17, a curva direita, corredor Axé, controle 120, decima 8, e o transponder 0122 no nível 045 e permanece a 1000 pés sobre o corredor Axé. Já temos Zulu, sala de 41 no Costa, para quem? Vitor Quebec atenta 402 e vai liberar papá, posso mesmo, autorizado táxi, porta ingresso no site. Obrigado. 120 da cima 8. 208, obrigado, bom dia, Azul 4207. Tango, Juliette Serra Tango, bom dia, autorizado acionar, ponto no ataque. Autorizado táxi, ponto para ingresso no site, o Juliette Serra Tango. Apagou, passou fibra, chave travado, solicita uma base pela direita, no ataque. Acho que pagou, filho. Modificado as 4-2, reporte base para o final do ano 7 com check 3 já checado, desculpa. Ok, vai reportar uma base. Tempo do 790, autorizado para o 5-3-0, com a rota, da fala 190, curva esquerda, Pucacaju, a 2295, modelo 208. Responde 5-4-5. 1790, contingente correto, pronto, se tiver com saneamento. Fala, Salvador, uma boa tarde. responder. Eu vou 1556. 1556, bom dia, informação em curta ótica. Autorizado Galeão, nível 360, decola piscina 0, curva à direita, saída da El, Lida, Irumi. EUP November 857, Molso. O controle Salvador Pera 120.8 e o transponder 5140. Obrigado, Gol 956, informação ótica, autorizado para o Galeão, nível 360. Decola piscina 0, curva à direita, saída da El, Lida, Irumi. Nessa November 857 é Bolso. O controle Salvador 120.8 e o transponder 5140 ou 556 nível 360. 1556, agora o está correto, se pronto o feedback também. 56, obrigado. 427, informação ótica na Blood Master. Lógico pagou, feito 170 graus, 059, autorizado pouso, pista no 7 AP. Já consegui o plano de Schengen. Ok, entendi, já tem o plano. Tá pronto, Gilberto Serra, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, autorizado lembra até conta pronta, não sei. Pagou, são os 4-5, livre e aguarde. Aguarda quando liberar o fornecedor, tranquilo, ok? É, Tango, vento 180 graus, 049, autorizado, é colapso no Sérgio. Kilo Quebec autorizado, ingresso no 7, a porta dela pronto. Quebec, semana pronta. O Acho pagou após o Kilo Quebec, livre táxi, para a parte 5, era o está. E quando cruzar a pista, pode chamar só um 2.1 de corpo. Golfo decolado 247, controle 1.9.8. Ok, Serra Tango 1.9.8. Controle Juliette Serra Tango. Controle Juliette Serra Tango. Da Serra Tango 120.8, controle Salvador. sua linha autorizada com o lápis 17, 160 graus, 059. Na falta final 3 milhas previsto 3.60 para a esquerda. Consciência? Bravo, eco, na porta rotatória. É a porta rotatória, bravo, eco. Cadec de Clube 49, controle 1-208. 1-208, obrigado, uma boa tarde. Passa 3.60 pela esquerda, na porta alterna, Oeste Bravo Eco. 3.60 pela esquerda, Oeste Bravo Eco. Fogo 1556, puxa de acionamento, posição 4. Fogo 1556, autorizado, centro Antares. Fogo 1556. Solo, falador da 3295, Chibete Sananeto, no 02. 2895, agora número 2, que estou. Guardando. Falador, boa tarde, Xenia. Linha 200, estabilizado. Xenia 200, boa tarde. 1-70 graus, 039, autorizado, pouso, pistão 0, falta em checar. Reportará ao Cive Pouso do Xenia 6200. Baixo entre a voz. Eu acho que a Bravo está com forte interferência nessa frequência, nesse setor aqui. Uma rádio está entrando. Continue a aproximação no 7. É, ponto, curta final. Fala, é na porta final, na final de 3 minutos. Com 9-0, está autorizado o táxi via parte 1, táxi da Índia, posterior no 0, torre 1895, ajuste altímetro, 1-0 no 3, seguirá o banho da rua. Segue a aeronave da companhia, 23, ponte espera chama 2295, bom feriado. Solo bom tempo com meio ataque, 183 a bordo, 3 horas e 40, confiança. Com meio autorizado táxi via Índia, contar no 0, Santa Torre 1195, existe no 0, 13. 1013, Índia, contar no 0, 1895. Obrigado, um bom trabalho. Passa 360 para a esquerda, tem um tráfego, está 80, nós, 88, nós, final 3 de milhas 17. Na número 2, passa 360, na ponta até. Sim, Matheus, estou visual com o tráfego, minha 1 hora. Sim, Matheus. 200, solo 54, solo 200, para 1, 9 graus direito. Não era, pai, 200. O Eco, 120 graus, 049, autorizado, pouso, piscina 7. Bravo, Eco, está embaixo, checado. Comer autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, 0, 4 graus. Oi, eu autorizo o meu tenente ingressando a 1-7 ou fazer uma rotatória para a esquerda, um abre 8? Faça um 370 para a esquerda, aponta final no 7 após o meu tenente. Gente, vou fazer o 360 para a esquerda aqui e ingressa na porta. Autorizado, pushback, treinamento, pro táxi. Autorizado, pushback, treinamento, tá, 32, 9. Obrigado. Fala, fala, do Abadari, treinamento, 302. Bom dia, sou autorizado, Alfa Juliette, posição 1141. Alfa Juliette, posição 11, no pátio 1, 6200. Torre, bom dia, bom, 790, ponte espera, dono 0, pronto. 790, bom dia, Lima, tem pista no 0. Lima, tem 1-0, 790. No GFTOL 360, vai ingressar na final. Gente, poxa, no final, com a hora pista livre, como eu tenho. Tá. Desprova, é compacto, sim? Faz a mais chance. Teste livre à direita, solo 5-6, não consta de frequência, acho que prova, né? Informa ao Johnny que naquela região ali da Rota Sônia está com forte interferência de uma rádio pirata. Obrigado pela informação, acho que para ver, sempre está na ponta. Uno 156, da Cláudia 57, controle 1119, cogindo 120, decimal 8. 120, decimal 8, com 556, obrigado, um bom trabalho. Milhas para embaixar travado ao meu ATEAC. Autorizado, pouso pista no 7, mentou no 40 graus, 049, o meu ATEAC. Certo. Gol no 790, mentou no 40 graus, 049, autorizado, decolar pista no 0. Lembra falar de 90, gol 790. Táxi do 1095, autorizado ataque via Índia, posto Fela 0, torre 1895, ajuste no 013. Gente, no 013, ataque via Índia, posto Fela 0, 8. Autorizado Ilhéus, nível 180, decola pista 10, curva direita, saída coral, via Golf 677. Controle Salvador Pera 120, decimal 8, transponder 0275. 120, decimal 8. 208, bom feriado do 790 da Golf. Quatro, quatro, meia, três, outro já está correto, se eu for um suspeito, pelo menos. Solo, 59, pode destino. Dubado, autorizado no backtrack, a porta pista de 7 livre, meia, três. Estabilizado, baixar, travar, 2487. 847, vento 1, 30 graus, 049, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, 10, 8487. Foi Salvador, 3895, bom dia. Nosso ponto espera do 10, visual aeronave na final. 3895, bom dia. Após o pouso da aeronave, autorizado alinhar e manter pistão 0. Cargo 847-002, direita solo 21-1. 21-1, no grau 847. Vento 1-4-0 grau 049, autorizado a colapso no zero. Anakin, Lapa 8487, estou autorizado Alfa, Kilo, parte 3, possivelmente 06, acredito ao sinalizador. Ok, Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, 8487. de espera, por favor. Direto até o Romeu, 150 graus, 059, autorizado pouso, pistão 7. Grato, Romeu. Ah, autorizado, Fast Track, solo 10, pista livre direto para o meu. Ah, porra. Acho que pagou, foi autorizado, né, manter pista 35, a porta tá pronta. Autorizado, direito ainda, ponto espera 295.3. Boa noite, 64. Informação em posto Papá, pronto, cópia. Pronto, cópia, boa noite, 64. Boa noite, 64, autorizado Maceió, via Pesolu no 7, Orágua, após direto. Nível 350, autorizado. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, saída da Cuca, Jamo, Caju. 1208, controle, 5403, transporte. Autorizado Maceió, 350, eu pensolo 17, Horácio, DCT Maceió. Decola da pista no 0 com curva esquerda, Cupra, Jamo, Caju. Controle após a decolagem, 120, Vismão, 8, aciona 5403. Voo, no 8, né? 5403, o código. Foi o Felipe, 403, boa noite, né? Correto, portão 5 champrado. Então, Salvador, bota 3-2 no meia, a 3 milhas e meia do Índia Serra. Continua a aproximação com a área de Salif, 3-2 no meia. Pois é, Salif, 3-2 no meia. Ali mantém pista no 0-4-3 de azul. Acho que o Golfo tá pronto? O Golfo tá pronto? Autorizado a colapso 3-5, vento 1-150 graus, 069, acho que o Golfo. Direito 0-4, solo 1-4-8, solo 2-1-8. No meia, vento 1-30 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero, confirmando 3 chegados. Baixar travado, livre posição no 1-0-3-0-3-2 no meia. Baixo 4-4-6-3, recluso no meia, controle 1-0-10-1-8. 3-0-8, obrigado, 4-4-6-3. Torre, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, estabilizado no localizador. Kilo Serra Lima, bom dia, porta externa, 3 chegados. Papa Romeu Kilo Serra Lima, passando externo, solicitada presente, mudança das regras e base pela direita da 197, já baixar de trabalho. Plano modificado 17, reporta base para a final da 197 pela direita. Presente, reporta base para a final da 197, Kilo Serra. Para o fim, autorização para pushback e acionamento. 64, após o arpoês da TAM livrar a retaguarda, livre pushback, champ bike. Após o arpoês da TAM, está autorizado pushback e acionamento, semana para ataque, chegou no 864. Tá 3, 2 na minha livrada. Para final, baixar travado aqui do Serra Lima. Serra Lima, final, autorizado, ponto de vista no Serra, de vento 1-150 graus, 069. Gente, Lima. Poderia confirmar a frequência do solo, botar 3-2 no meio? 1-2-1-1. 1-2-1-1. Solo, tá 3-2 no meio do vão. Tá 3-2 no meio, ataque de alfa, portante da Juliette. Portante da Juliette, 3-2 no meio. Salvador, chama 6254 com a Oscar no 06380RJ. Chama 6254, formação em curso passado, autorizado, Santos Dumont, nível 360, via Pedulo 44 até a aldeia. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El, linha da BDR. 1208, controle, 5416, transponde. Autorizado conforme 36RJ, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda Pidev, apertura 44 até a aldeia. Controle 208 e transponde 541 no meio, Xenia 6254. Correto, Xenia 6254, confirma o gate. Está no 06. 062, deixando pronto. Até lá. São 3 observando o Boeing da Gol finalizando o pushback. Sente, portão 3, observando, está 3-2 no meio. Logo, boa tarde, Xenia 6213, começa o papá com essa galhão. 6213, papá confere, atualizado galhão, nível 360, decolagem da 1-0, curva direita, saída da El, Lederume, 60 novembro 857, Moço. 1208, controle, 5157, transporte. Zero galhão autorizado, eu falo no zero da Elia de Lume, eu tenho 9857, Moço, 1208, transponha 5157, 2153, portão 111. Eu levo da CA 407. 7, é pronto. Paulo Salvador, voo 1864, solicita autorização para táxi com 186 a bordo, 2 horas e 4 de autonomia, alterna João Pessoa. Voo 1864, táxi autorizado, via Pátio 1, taxiway Índia, ponto de espera, chama a torre 1895, QNH 1013. Táxi autorizado via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 1910, torre 1, 1 8, decimal 95, com ajuste no 03, voo 1864.